検査してな。ゼロビーゼロビーゼロビー。テクシャペルだ。ボミチラボアクレジダ。テクシャペルコンチ。テクシャペルだ。ボミチラボアクレジダ。テクシャペルコンチ。テクシャペルだ。 São apenas 10:30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto e de rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa Cipan. Se os caras não colar, volta às 3 da manhã. Tô devagar, tô a 50 por hora. Ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Tô na noite a bandidade, curte a noite toda. Eu me formei respeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho manual, bons lugares, horários de como dar perdido. Ai caralho, prefixo da placa NY, sentido Jaçanã, vai Jardim Hebron. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG e polícia no pé. O primo do cunhado do meu gerro é mestiço. O racismo não existe comigo, eu tenho disso, é pra sua segurança. Falou, falou, deixa pra lá. Vai, vou escolher. Qual mentira, quero ver, boa, tem que saber curtir, tem que saber lidar. Como é que tá? Quero ver, quero ver, tem que saber curtir, tem que saber lidar. Qual mentira, vou acreditar. Porque essa noite é assim mesmo, então deixa rolar. Qual mentira, vou acreditar. Pô, que esse cara chato, ó, 15 pras 11. Eu nem fui muito longe, os homens embaçou. Revirou os bancos, amassou meu boné branco. Aí não. Sujou minha camisa do santo. Aí não pode, mano. Eu nem me lembro mais pra onde eu vou. Eu vou. Quem será que ligou? Mistério Net Ação, eu tô na zona sul. Eu chego rapidinho, assinado Blue. Pode ver naquele lado de Santana. Conheço uns lugar, conheço uma Solana. Juliana, não. Mariana, não. Alessandra, não. Adriano, o nome é só um detalhe. O nome é só um nome, 953. Não esqueci o telefone. Porra, demorou. É Blue, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma par de mulher. Trovei uma par de gente, uma par de mano. Tô há quase uma hora te esperando. Passou uma figura aqui e deu ideia. Diz que te conhece, pá, chama Lé. Cabelo solto, vestido vermelho. Estrategicamente ao palmo do joelho. Isso, isso. Os caras comentaram visual. Que tal, pagando mó pau. Ninguém falou mas eu via meio mundo chicando por telepatia. Economizava o meu vocabulário, não tinha o que falar. Falava o necessário, meio assim, é caro. Sei lá qual é que é truto, que não falta a mina filha da puta. Tudo comigo, confio no meu taco. Versão africana, tão undermark. Tudo muito bom, tudo muito bem, sei lá. O que tem, ideia vai, ideia vem. Ela era princesa, eu era o trebeu. Que é mais foda que eu, e seu espelho meu. Thaís Araújo, Camila Pitanga. Uma mistura completa, fiquei de pé na bamba. Será que ela aceita comigo pro baile? Ou ir pra zona sul, tem um grande final. É boca com gosto de quente até as 6 da manhã. Me chamar de meu preto e me cantar de Javan. Ninguém ouviu mais, puta que pariu. Infração de segundo, meu castelo caiu. A mais bonita da escola, rainha fascista. Se transformou numa vaca nazista. Eu vi um seu tapa, cheio de voz. Ela pergunta se eu tenho o que? Guns N' Roses? Lógico que não. A mina quase histérica, meteu a mão no rádio e pôs na Transamérica. Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa, olha só que conversa. Que tinha boca de neguinho de salão. Que a maioria é maloqueiro e ladrão. Aí não, mano. Foi pro pouco, eu já tava pensando em capotar no soco. Disse pra mim não falar gíria com ela. Vai, velho. Pra me lembrar que eu não tô na favela. Bate boca, mogo ela. Será que é meia-noite já? A Cinderela virou bicha do mar. Me humilhar não vai, vai tirar o caralho. Levanta seu rabo, racista, e sai. Eu conheço essa perversa, mó cara. Correu a banca toda de uns playback e cola lá na área. Pra mim ela já disse que era solitária. Que a família era rica de autoridade. Cheia de complexo, que ainda era cedo pra pensar em sério. Mas se a noite é assim mesmo, então deixa rolar. Vou escolher em qual mentira boa acreditar. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Qual mentira boa acreditar. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Qual mentira boa acreditar. Porque se a noite é assim mesmo, então deixa rolar. Vai rolar. Qual mentira boa acreditar.